566 é o código, 1935 é o controle. Olimpo 00, livre Sena, Champanice Táxi. Forma o cotejamento correto. Via Pátio, Lima e ingresso à cabeceira 35. E forma pronto para decolagem. Webjet 5808. Via Pátio, Lima e a cabeceira 35. Webjet 5808, quando alinhado, chame em 186, por favor. Afirmativo 5808, porta aliada pronto. O objeto 5808 autorizado decolagem pista 1 no, pista 35, vento 130 graus 5 nós, que negão no 0 no 3. Web 5808, decolado aos 1-5, controle 1-9-35. 5808, contato radar, suba para o nível de voo 360, sai da árvore. 360, sai da árvore. Olimpo 00, autorizado ataque até o ponto de espera do hotel. Para ingresso, chame a torre 1-1-62, ajustando no 0-3, Olimpo 00. Autorizado Elefa, webjet 5808. Autorizado Elefa, 5808. 4758-08, Cami Recife, em 96.0. Recife, 126.0, confirmo? 126.0, 5808. 126.0, Recife, é 5808. Salvador, muito bom dia. O azul 4069, nível 360 para Campinas, cliente da informação hotel. O azul 4069, informação no momento é a Índia, ajuste no 03, pronto para cópia. Afirmativo. Azul 4069, autorizado Campinas, nível de voo 360, decola da 17, primeira curva à direita, saída do perfil Tael. Leda, após Leda Pride, onde decepta Upsilon 16, após utilizado conforme rota apresentada no plano. Controle Salvador operando em 1-19-35, acione no transponder 5576, azul 4069. E só para autorizado 360, saída da El, Leda Pride, depois conforme plano, transponder 5576, Salvador 1935. Azul Guadalmanoel confirmando, decola da 17, primeira curva direita, saída do perfil da El. Afirmativo, decola da 17, primeira curva direita, saída do perfil da El. Azul Guadalmanoel, contingimento com a chama pronto para pushback e acionamento. Chamará o 4069. Zero zero, tá na escuta da torre? Oi, Salvador, bom dia, Olimpo 00. Olimpo 00, ingressa via hotel na pista 10. Até a cabeceira, porta alinhada e pronto. O Olimpo 00, então, decola, melhor, ingressa via pista até a cabeceira, a porta alinhada e pronto. Salvador, o 4069, para pushback acionamento, posição 1. Gente, Azul 4069, eu coordenar o pushback com a equipe Sol para fazer voltado para Taxiway Índia. A cauda voltada para Taxiway Índia, autorizado acionamento, chama para o táxi. Autorizado, então, pushback, cauda na Índia, 4069. Tempo 00, decolada aos 29, controle 199, decimal 35. Agora com controle 1935, limpo 00. Controle Salvador, muito bom dia, o Olimpo 00. Olimpo 00, contato radar, suba para o nível de voo 240, autorizado direto Ledo. Olimpo 00, ascendendo para o 240, direto Ledo. Olimpo 00, informa se o senhor vai retornar para Salvador? Negativo. Olimpo 00, informe a alternativa. Alternativa de, do nosso destino, que é Guarulhos, é Campinas. Tá ok, obrigado. Azul 4069 está autorizado táxi para o ponto de espera da Taxiway Quebec, via parte principal, Lima, Mike, no ponto de espera da Quebec, chame a torre 1-1-2-6-2, ajuste no 0 no 3, Azul 4069. Salvador, só confirmando, o táxi é via Mai, a primeira direita. Isso afirmando, o Guadalho Manaus, Lima, Mike, Quebec. Vai pegar a próxima à direita e chama a torre, pega a próxima à direita da Mike e chama já a torre 112 de 162. E graças, informação, bom trabalho. Olympus Aero Zero Sam Recife, 125 decimal 1, 933 decimal 25. Paulo Salvador, muito bom dia. Brito, como foco, informação 1.155 0 para a meta. Confirme, é o Trip 55 no 4? Trip 55 no 4, a informação em curso é Índia, ajuste no 0 no 3, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. O Trip 55 no 4, autorizado Aracaju, nível de voo 190. Decola da 17, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jama, pós Jama, direto Aracaju. Controle operando em 119.35, torre 119.35.